E aí, Nog, qual que é dessa cara aí, Ando dizendo que eu tô copiando speed flow, é ridículo. E é dessa maneira ligeira cê faz com o Nogueira speak flow. É um freak show, ha. Não dou nem trela pras panela na cima. É só quando o olho tipo Floyd Mayweather. Levantando nas quedas, só juntando as moedas. Tô sem cachê no bolso e o respeito é só na quebra. Ouvindo um The Roots, ha, da ha, da ha. Nem vi dizer ou nem vi falar se eu tô aqui pra copiar. É cada remessa, manava remessa. E é peça por peça, eu já fiz a promessa que tudo que eu faço é com calma e sem pressa. E sai dessa, que eu vou nocautear igual Holyfield. Na cima que é grid louco igual Homer em Springfield. É minha meta, minha qualidade aqui virou maldade. É verdade, sem me render a crise de identidade. Minha crise é de crueldade, rimando só pela cidade. Levando, exterminando e evitando a mediocridade. Chama recas eficaz, sagaz e já cala matraca. E ataca, espana porca torta, entorta a mente fraca. É um devaneio que te agrade. Cada um tem um amuleto, é muleta pra suas brisadas. É o Chaplin com bigode, Sherlock com seu cachimbo. É Indiana com chicote, os dogs com seu mendigo. Marley sem reggae, Johnny sem cash, surfistinha sem burro, é Costa Gold sem os rap. Incomodado no tema, invade o lugar, take it easy, my home, o bom senso que some. Sacode a alma do nome que leva o sonho no peito, repense como chegar. Pois sou a sede do jogo, não mata a fome, antes de fazer encontro que prometi. Safados na estrada, pra noite mesmo, calada, my brother so free. Pensando em fugir daqui, desiste, pois nesse tem que empurrar toda a sujeira pra longe daqui. Ei, faça do meu jeito, independente de onde estou. Junto Costa Gold, meus amigos, faz o flow. Nós faz o flow, ha. Faço do meu jeito, independente de onde estou. Demorou, Ei, faço do meu jeito, independente de onde estou. Junto Costa Gold, meus amigos, faz o flow. Nós faz o flow, ha. Faço do meu jeito, independente de onde estou. Ai, que silêncio, quem conversa comigo, põe de castigo. Não tremo, não corro, lhe peço socorro. Meu caderno, meu abrigo, pois só corro onde correm comigo. Moro onde mora, o perigo é nossa selva. De santas e pervas, minha mente aberta é o que garante o alívio. Mas na seta, garota, veneno que fleta. É o que te faz notar o repentino. Ele no instinto assassino, ela no instinto felino. Ele carente, sozinho, ela contente, sorrindo. Me diz que não, agora ele se pega o despinho. Pois na ponte entre os ouvidos, o pecado é diversão. Me corrigir pra tu entender na dicção ativa. Espinar de raio cai mais rápido que horas despercebidas. E quanto mais raciocinar, mais o cerebelo vai fervilhar. Não, tá tendo, vou nos cabelos, batendo pra ter pra trocar. Não é hora de abdicar, pode parar de criticar. Se não intimida o oponente, ele pode te humilhar. Tô aqui pra incomodar, que nem época de eleição. Ficha limpa a cara suja, já trazendo a intimação. Pra todo cidadão, de pensamento engravatado. Cordem anti-miguelagem pra movimentar o mercado. Epifane 4 aumentado, entre pânico arrombado. Vou mostrar a pior parte que os vermes têm despertado. Pra quem me achar atormentado, que eu tô aqui pagando o mico. Quero ver cês dar risada quando eu taca fogo no circo. O ciclo tá fechado só pra quem já tá na roda. Veio uma parte soldado, pode pá que não é por moda. Ninguém desvia a rota porque a fita já foi dada. Nego aqui pisa macio só pra não deixar pegada, tio. Epifania, pura magia. Quantos desses momentos já passaram na vida? Passarão esquinas, becos, avenidas. Dúvidas que restam de panela é um tormento. Epifania, pura magia. Quantos desses momentos já passarão na vida? Passarão esquinas, becos, avenidas. Dúvidas que restam de panela é um tormento. Devaneio um tormento. Vai. Bora, calcula minha voz, a história. Bora. Agora implora, já que eu coloco o fluido fora. Que afeta tudo escora. Pausadamente decora. Assustou com meu presente nessa caixa de Pandora. O conselho do pajé, piada do soberbo, divisão de colher. E o coleguismo morre cedo. E eu nunca tenho medo, tenho a ciência desse enredo. A formação além de senso, despertar de algum segredo. Descoberta. Convocação vista no espelho, rega. Um pedido feito pra Deus, oração que nunca me segue. A certeza do profeta é a poesia que desperta. Manipulação ancestral, manter essa dimensão aberta. Menti, de quantas verdades te protegi. O ponto de vista do articulado sempre previ. Sem aval, reflito e desprezo o inferno astral. Sem vambral, duas faces te pergunto o que é normal. Então deixa eu viver do jeito que eu tenho vontade. Que dessa vez isso não é só uma fase. Tem umas teses pra agregar que vale um pouco mais do que a fase da encrenca. Me intriga como é que agora eu me sinto invencível. E o inimigo se tornando invisível. Só pra lembrar quem quase morreu tá vivo. E por outro lado quem quase tá vivo morreu. Ai meu Deus, fudeu. Tô vendo o mundão se acabar. Digamos que não é pra mim que você tem que olhar agora. Vamos te mostrar a convivência. Cê não gosta muito dela, mas dorme onde ela mora. Mas de onde eu vim é diferente, bro. As brisas da vida é mó fito. Quanto mais perto, só parece que não chega, mais olho gordo habita. Poeta que fala da moda que passa na face e disfarça a cadência. Pois eu já rimava, levada flipada antes dessa parada virar uma tendência. O que eu passo e repasso pra sua consciência. Reflexão sem conclusão. Olho no lucro, composição sem essência. Eles são tímidos, cômicos, simples, fracos. Sobrevivem do seu lamento, rimado. Eu não me lamento no verso, caralho. Trabalho na linha, no lento processo de vida, visando a real do valor da família no justo trabalho. Vampiro sugo e não sabe, meu sangue é contaminado. The Flash era ligeirão, só que o relógio é bem mais rápido. Tratemos de tempos, entre momento, vento separa. Os que se esconde dos que se afirma e fala na cara. Tratei-me de horizonte cinzento. Daria certeza que retornaria o trabalho se o tempo não para. Epifania, pura magia. Quantos desses momentos já passarão na vida? Passarão esquinas, becos e avenidas. Dúvidas que restam, devaneio é um tormento. Epifania, pura magia. Quantos desses momentos já passarão na vida? Passarão esquinas, becos e avenidas. Dúvidas que restam, devaneio é um tormento.